começo, eu pensei que eu estava lutando para salvar as seringueiras. Depois, pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora, eu percebo que estou lutando pela humanidade. Seringueiro, seringada, seria o seringueiro, o herói das matas. Seringueiro, seringada. Seringueiro, seringada, seria o seringueiro, o herói das matas. Seringueiro, seringada. No coração verde da grande floresta, o eremita da selva, das matas de Japuri, enfrenta onça e sucuri, sem medo, vai sempre existir. Tira o chapéu, faz oração, a mãe seringueira pede proteção. Ordena e unge o teu guardião, o lendário das matas caminha. Japuri é território de preservação. Corpo, corte, seringa jorrando, sem uma árvore cair. A floresta de pé é o que a gente quer. Eu sou Chico Mendes, Raimundão, Wilson e Ivaí. Sou a aliança dos povos da floresta a resistir. Raimundão, Wilson e Ivaí. Sou a aliança dos povos da floresta. Seringueiro, o herói das matas. Seringueiro, seringada. Seiva branca, manso pranto, corpo, corte, seringa jorrando, sem uma árvore cair, a floresta de pé.